quando a noite cai e as ruas se iluminam, eu me preparo para a pista onde os motores rugem e dominam. Luzes neon piscando, o asfalto tá chamando, a adrenalina corre solta enquanto o mundo tá girando. A cidade é uma pista e o jogo é perigoso, carros relucentes, o barulho é ensurdecedor. Turbinas em ação, pneus queimando fogo, cada curva é um desafio, cada reta é um jogo. Corridas de noite, o vento na cara, cidade é um circuito onde a velocidade não para. Sigo a linha da luz, onde o perigo é real. Na pista noturna, sou um piloto radical. Faróis cortando o escuro, como lâminas afiadas. A velocidade é o ritmo e a pista é a balada. Espelhos retrovisores refletem a luz da rua. Cada segundo é crucial, cada erro é uma culpa. Os motores rugem alto, a tensão tá no ar. Os pneus giram rápido e o coração tá pra estourar. Fumaça no espelho, a pista é uma selva. Eu sou o rei da noite, onde a velocidade é a regra. Corridas de noite, o vento na cara. Cidade é um circuito onde a velocidade não para. Sigo a linha da luz, onde o perigo é real. Na pista noturna, sou um piloto radical. Falo, a é meu guia e o asfalto é minha trilha. Os carros são feras e eu sou a centelha. Cada corrida é um teste, cada vitória é um troféu. Na pista noturna, eu sou o rei do céu. O tempo parece parar quando eu acelero pra valer. O rugido do motor é a música que me faz viver. As sombras se esticam e o céu tá estrelado, mas a pista é meu território onde tudo é calculado. A linha de chegada se aproxima, o fim tá perto, mas a noite é longa e o desafio tá certo. Eu cruzo o limite e o mundo fica pra trás. Na corrida noturna eu deixo tudo pra trás. Corridas de noite, o vento na cara. Cidade é um circuito onde a velocidade não para. Sigo a linha da luz, onde o perigo é real. Na pista noturna, sou um piloto radical. Faróis cortando o escuro, como lâminas afiadas. A velocidade é o ritmo e a pista é a balada. Espelhos retrovisores refletem a luz da rua. Cada segundo é crucial, cada erro é uma culpa. Os motores rugem alto, a tensão tá no ar. Os pneus giram rápido e o coração dá pra estourar. Fumaça no espelho, a pista é uma selva. E eu sou o rei da noite, onde a velocidade é a regra. Corridas de noite, o vento na cara. Cidade é um circuito onde a velocidade não para. Sigo a linha da luz, onde o perigo é real. Na pista noturna, sou um piloto radical. A lua é meu guia e o asfalto é minha trilha. Os carros são feras e eu sou a centelha. Cada corrida é um teste, cada vitória é um troféu. Na pista noturna, eu sou o rei do céu. Final é meu guia e o asfalto é minha trilha. Os carros são feras, eu sou a centelha. Cada corrida é um teste, cada vitória é um troféu. Na pista noturna eu sou o rei do céu. O final. O tempo parece parar quando eu acelero pra valer. O rugido do motor é a música que me faz viver. As sombras se esticam e o céu tá estrelado, mas a pista é meu território onde tudo é calculado. A linha de chegada se aproxima, o fim tá perto, mas a noite é longa e o desafio tá certo. Eu cruzo o limite e o mundo fica pra trás.